ZYD 994 95,7 FM. Vibe Mundial. Vibe Mundial FM. A rádio que toca a sua vida. Você acaba de ouvir programa Mundial e Você. Apresentação de Samira Saini. Oferecimento Open Line, o cartão da sua família. Só 2:32 na capital paulista. Eu sou a Dulce Ferreira, vamos juntos. Vibe Mundial 95,7, a rádio que toca a sua vida. O programa de hoje traz muita motivação e muita saúde. Olha só, eu tenho um convidado aqui muito especial, já está aqui nos estúdios. Será que você descobre quem é? Hã?